Potiguar, vamos pronto. Eu não me atrevo no 5, decolar no 29, chame controle no 208, tenho um excelente voo. 208, me atrasando, 5 voos. Controle Salvador, Oceania 6135, saída da El. Oceania 6135 é o controle de Salvador, contato radar, voo Leda após Leda Norte agora. Tente direita Leda após Leda Norte, 6135. De Monte, patrão 397. Negativo, está fora da área de minha responsabilidade. Obrigado. Gol 1885, voando na proa de Pelotas. Diante. 10, vento 100 graus, 159. Beleza, falado, só sentido. Salvador, ajuda a gente, que é que compara, só 0 no 0 pronto. Salvador, 3, 2, 1, 6, controle, ajuste no 0, 3, desça para 4.000, voe direto do Duna para o ILS. Afirmativo. A intenção desse controle, nesse caso de aproximação, é encurtar a trajetória. E tranquilo, Quebec, um momento. Bruno 397, chame Recife, frequência 1-3325-397. 3-3-2-5-0-7. E tranquilo, Quebec, prossegue. Te informe passando 5.000, ajuste 1.003. 788, decola aos 3.1, chame controle no 208, tem um ótimo voo. 208, espera daqui a pouco, 273. Até o Juliette Serra, decolado 3.2, controle no 208. Até o Juliette Serra. Boa tarde, azul 2788, saída bombo 2.000 pés. Azul 2788, controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, o 2788. Controle, muito boa tarde, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Helicóptero seu Juliette Serra, retorna da plataforma 1500, confirma. Não, está indo para a plataforma, agora irá a 1000 e retornará a 1500. Positivo. Voo direto autorizado, informe livrão nas zonas de controle. Informará, Juliette Serra. Voo 1885, desça sem restrições para 2010, reduza para aproximação e cheque pré-pouso, número 2. Voo 1885. Confirme para o voo 1885. 1885, descendo para 2000, reduzindo para aproximação. Voo 1885, 2000, reduz. Vitor Rio Juliette, ao controle, boa tarde. Prossiga para Paripe 1500, 1013, tá? Vitor é Paripe 1513, 1500. Motor de azul 2788, solicita voar Cogbull. Só autorizado. Cogbull 2788. Então 3560, localizador e aproximação, cheque o trem, torre 1-1895. 2-9, volta mais. 1-1885 e ILS autorizado. Autorizado ILS, gol 1885, já reduzido. Muito bom. O 2714, livre decolagem pista 1-0, vento no 00 graus, no meio do genus. Decolagem no 0, 27 no 4. Salvador, Otávio 3560, baixada travada na final. Então 3560, vou tirar a aproximação, aguardar informações do Felipe. É. Bombeiro, boa tarde, ao controle. A GX1013, desça para 6000, vou direto Duna para o ILS. Direto Duna, Bombeiro 13, ILS. Olha, Azul 2782. Prossiga. Solicito a gentileza, senhor, se for possível coordenar com o centro para voarmos frente ou direto destino 2788. Próxima 8274, boa tarde. Boa noite, 85, interceptor. Boa noite, 85, controle. Boa noite, 85, estabilizado no curso localizador. Senhor, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, grato, 1-8-8-5. Chame 3-1-5, passou o nível 140, chame Recife 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, 63, boa noite, proxeneta. Eco Delta Fox, Salvador. Muito bom, boa tarde, voo na 885. Duas milhas para cima, Brasil Santos. 1885, número 2 para pouso, continue a aproximação, ajuste no 0 no 3 e o verso no aeródromo 100 graus e no 7 no. Ciente, continua na aproximação, guardando pista livre, voo na 885. O 2714 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. 2794. Azul 2788, direto Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, grato, 2788. Seja Juliette, direto ao rotatório. Direto ao rotatório, Vicente Júlio. Três, dois, um, meia, desça para 2000, autorizado em ILS. Para 2000, autorizado em ILS, treino 32, um, meia. Funcionou 6320, desça para 3000. 3200, desceu para 3000. 1966, voando Duna, desça para 4000. 4000, bem, 1985, pista livre, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus e no 6209. Livre o pouso, pista 1-0, gol 1-8-8-5. Pega no evento, no portão 9, é o Dan 3193. Autorizado, chama para o TAC. Autorizado, 3193. Azul 2794, direto Barreiras. Direto Barreiras, 2794. Senhora 320, qual a velocidade? Senhora 6320, Salvador. 320, prossiga, senhor. Quase velocidade. 270. Vetoração, esquerda proa 050, desça para 2000 pés, tem como limite localizador, 06320. 050 a proa, limitado pelo localizador, desceu para 2000, 06320. Está reduzindo para te ajudar, pode descer, ó. Controle suficiente. Uno 885, solo aos 39, Oliveira primeira direita, solo Salvador 1211. 211, 1885. 3560. Rafa Rubio, hotel Juliette Serra, controle. Quero taxa Juliette, portão número 4. Juliette para o 4, 3560. 4 Hotel Gerenciar. Sango Oscar, Oscar Bravo, prossiga. Quente, subo para 105 do setor norte de Veracruz devido ao tráfego. Cero 6320 para sua informação, decola de Veracruz, está na sua posição de 11 horas, afastado 7 milhas, uma aeronave para lançamento de paraquedismo, passa 1.500 pés em ascensão, foi autorizado a subir o setor norte de Veracruz. Informação para você, no 6320. 6320 agora está sendo preciso cruzando 6.300, senhor. Positivo, descida para 2.000 pés. Beleza. Vitoria Juliette, direto para a final. É final, Vitoria Juliette. 5, mantém antes da Juliette, aguardando a aeronave que já iniciou o pushback, vai sair no táxi no setor de trás do pátio. Ok, vai manter antes da Juliette, foram 8. O 1966 desça para 2000, qual a velocidade? 2000, está mantendo 249. Ah, boa velocidade. Aquilo como é que frequência livre, até a próxima. Rotatória para a Delta Fox. É o Delta Fox, rotatória autorizada. Vitorinha Juliette, para sua informação, até a sequência para pouso da pista 10, existe a possibilidade de espera no setor norte a 1000 pés. Informação para o Vitor Índia Juliette. Esse é Vitor Índia Juliette. Positivo, você vai chamar a torre agora na frequência de 11895. A primeira aeronave da sequência está agora 5 milhas para passagem sobre o externo. Para sua informação. Vitor Índia Juliette, reporte passando vertical de Enrique Mach, NH1013. Poderia repetir a mensagem, Vitor Índia Juliette? Não foi possível compreender. Vitor Índia Juliette, está na velocidade animada. Gente, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso de pistão na sequência. Poderia cobrir o aumento, Vitor Índia Juliette? Lento uma centena, 179. Corre Salvador de Opção, 32 e no meio, estabilizando o MS. 32 e no meio, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão na zero. 32 e no meio. Vitor Índia Juliette, tem condições de aumentar a velocidade até a próxima pouso? Negativo, mas essa espera aqui sobre a O Júlio tem condições de manter essa velocidade até próximo ao pouso para ser o número 1 para pouso? Afirmo, Júlio. Afirmativo, aguarde contato visual, Vitor Índia Juli. Está na curtida, está quadrando. Vitor Índia Juliette, autorizado pouso, pistão na 7, vento 090 graus, 17. Júlio. Eco Delta Fox, reporte Ceasa. 3-2 no meio, informa o tráfego agora a uma milha para pouso na 107, um Papa Alfa 3-2. Informa o Informe que a aeronave não interfere com a sua aproximação. TAM 3216, aguarde a autorização de pouso 1-0. 3216. Sim, Cego Delta Fox, da presente estação 360 pela sua esquerda, reporte no término do 360. 360. TAM 3193, mantém ponto de espera 1-0. TAM 3216, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-7-9. 3216, livre pouso. Vitor Índio Juliette, solo aos 4-6, confirme pátio. Jogador, eu acho que o visual, senhor. Cheque o trem, torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, boa. Boa. Só aguarde a autorização de pouso. Olha, vai dar, vai dar. Roger, number 2 for copy. Rumba 35, controle. Só 5 milhas para a Conde, vamos encerrar o serviço na Baixa Maracaju 203 e boa viagem. Minha amiga, continue a aproximação, aguardando a pista livre, QNH 1012. Guarda a pista livre. Oceano 6320, solo 50, livrar à direita, solo Salvador 12111. 211, boa. O 1966 está autorizado pouso pista 1-0, vento 0-90 graus, 1-8-9. Liga pouso na 1-0, 9-6-6. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso na sede. O 193 autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Autorizado a manter, alinhar e manter 1-0, 3193. Eco Delta Fox, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-8-9. Eco Delta Fox. Uno 966, solo 53, solo Salvador, 1211. Uno 966, copiou a torre. Oi, o 966, livrando, pode chamar o som? Afirma, 1211. 211, obrigado. 3193, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-7. Decolagem 1-0, 3193. 966, ataque via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1-9-6. Gente, autorizado esquerda, direita, parte 5. Acredito do Morro de São Paulo de Caruru à esquerda. Força para 2 mil pés, está autorizada aproximação ILS para 3154. E a propósito, alguma bela visão à esquerda? Okay. 3193, decola 55, controle Salvador 1208. 3193. Salvador, boa tarde, 3193, passa mini 500 para o 360, cuida da aérea. Então 3193 é o controle, vamos encurtar a trajetória, voando lenda? Direto lenda, curva direita, 3193. Positivo, qual tá para lá, 3193? Tá, tá lá, 3193. Papa Romeu, Novomba, Oscar, Uísque, controle Salvador. Prossiga para o Papa Romeu, November, Oscar, Uísque. Papa Romeu, Novomba, Oscar, Uísque, chame a torre de controle, frequência 11895, câmbio. 11895, November, Oscar, Uísque, bom trabalho. Autorizado Barreiras, nível 160, via Whisky 42, Lapa, país DCT. Saída Momo, transição ZATAP. Decola da 10 curva esquerda, aciona 5012, chama controle 120, decima 8, coteja. Gente, aguarde, 2009, tem um 09 da companhia, vai ingressar no pátio, passa a retaguarda. Obrigado, Augusto, agente, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Diego, assim não compre o gradiente ABC, o 231. Gente, vamos informar o controle que compre a restrição inferior. Ele vem de Barreiros, que está no nível 190. A sua esquerda, afastado 26 milhas, o outro azul, o 170. É o 290 que voa de Conquista para João Durval Carneiro. Apenas para sua informação. Logo, atingindo o nível 1620, ciente do estado. Chame Recife, 1288, boa viagem, câmbio. Autorizado para o inspecionamento, chame para o táxi. Autorizado para o inspecionamento, chame na conquista de solo, para a aeronave está aqui com nós, aeronave na retaguarda, chame para o táxi, 2009. 02, identifique. Azul 4462, controle. Identifique. Azul 4462, contato radar, 54 milhas afastadas de Salvador. November, Oscar Uniforme, ponto autorizado, pista 17, vento 080 graus, 159. November, Oscar Whisky. Livre pouso na 17, Papa Romeu, November, Oscar Whisky. O 990 é o controle Salvador, acione identificação. O 393, vamos encurtar a trajetória? 3193. Direto da Geão. Da Geão, direto 3193. O Azul 9090 está em contato radar 64 milhas afastado de Salvador. Desça para 9000 com 1012. Sempre. 9000 com 1012, 9090. O 1097, desça para 10000 na chegada boa, 1012. Trolho 10, 0,8, bateja. Protegimento com Edson para pushback de saneamento. Tente no 30 a bordo, altímetro no 012, táxi via Pátio, passa através do portão 62. Táxi via 065, maintain position, stand by for new clearance to start up and push back. Atenção, maintain position, 065. 3009, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, acima 95, com voo. Índia Alfa, 0045. De 1500 pés. Mantenha o ponto de espera, dona Zé. Mantenha, 2009. Gol 2009, autorizado a linha de decolar de imediato, vento 100 graus, dona Sétima. Alô, autorizado, 42, autorizado Recife, nível 350, via Pesulu 17, saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, aciona 5545, chama controle 120, décima 8, coteja. Autorizado Recife 350, apesar do Lolo 7, Puca Aru. 5545, transpondo 208 ao controle, cotejou 6142, a posição é A5. Planejamento correto, para o pushback planejamento. Tá lá. Azul 2715 com a informação November, no ideal descida. 2715, acionou a identificação. Acionou a gente, tem tráfego de queijo aqui, 6600 abaixo, já passou a gente. Coincidentemente, o tráfego a que se refere é o voo 9090 da sua companhia. Contato radar estabelecido, ajuste no 02 e desça para 7000, azul 2715. 2012, descendo a 7000, preparou a AMAS, o 2719. confirmando 2719. Gol 2009, decola 05, controle Salvador 1208. Controle Salvador 208, boa, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, gol 2009, decola. Gol 2009, decola, é o controle, contato, radar estabelecido, após 2000, direto Leão. Após 2000, direto Leão, Leão 2009. Escuta para mudança de hora. Ok, proposto e aceito. 1705, não tenho traço para informar. Qual é o estimado proposto? 4-60 da informação 90. Aracaju, 4-4. Boa tarde, bom 84, autorizado Aracaju, nível 230 via Golf 677, saída da PUCA, transição Aracaju. Decola da 10 curva à esquerda, aciona 50 no 5, chama controle 120 decima 8, proteja. Autorizado Aracaju, nível 230, conforme a rota do plano, é Golf 677, sai na puta Aracaju. O decola da 10, curva à esquerda, transponder 50 e o controle 120 decima 8. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Camarada no próximo, o gol na 84. Adogar Azul 126 on board, doing 8-1-0-1-2, taxi via India and Alpha, holding short call tower 118.9 or 5, have a good flight. Fala 07, eu ligo pra primeira direita, São Salvador 1211. 211, já retorno. Para 5000. Runway 10, wind 0900 degrees, 16 knots. Direct line from Pecosa Azul, 4069. E agora, em qual? Azul 2715. 2715, eu sou escuta. Qual a velocidade? 240 nós. Gente, vetoração esquerda proa 100, velocidade 210, falha de comunicações, timbra, magnética 160, número 3 para pouso, lançamento de PQD e Veracruz, formação do azul 2725. Gente, esquerda 100, reduzindo 210, depois timbra a TD mais 160, número 3 para pouso, azul 2725. Zona 097, voando Duna, desça para 2000. Duna 2000, acessando pequeno desvio direito, agora 097. Oscar Bravo, está pronto para o lançamento. Estou autorizado, Oscar Bravo. Bravo, é para a descida. Voo 2009. Azul 4462, está no localizador? Azul 4462, obrigado. Check 3, chame a torre, 11895, azul 4462. 1895, obrigado por assistir. Boa. Salvador 2009, solicita 200. Positivo, autorizado. 200 final, 2009. Seguir, Juliette, portão número 7. Juliette, portão 7, 3154. Azul Azul 4462, repasse passando o marcador externo, que é negão no 092. Azul 2715, descida para 3000. Para 3000, 2715, mantendo 210. Positivo, muito grato. Descida, Oscar Bravo. Oscar Bravo, autorizado descida, informe passando 5012. Oscar Bravo. 2-1-2-0-8. Eu contacto o Leder Pai, com antes de edição Wake, Azul, 4-0-6-5. Obrigado. 4462, 4 milhas, baixo travado. Azul 4462, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, no 49. Sente livre pouso, Azul 4462. Clear level 320, fly direct to Lida after 2000 feet. Over. After 2000 feet, fly direct to Lida, climb to 320, Azul 4065. 1097, descida para 2000 pés, distância para Duna, 9 milhas, está autorizada a aproximação ILS Gol 1097. Ok, batalha estabilizada, 1097. Do 2715 para o localizador, direita para 135, desça para 2000, livre ILS e aguarde transferência. Azul 2715. Direita 135, descendo para 2000, está autorizado ILS, aguardando transferência, Azul 2715. Chama o 326, qual a sua velocidade? 2770. 7. Número 4 para povo, velocidade a partir de agora 240 nós. 7640, acho que é bravo, frequência livre, até a próxima, um grande abraço no mar. Gol 2009, passou 80 para 200, já autorizado, chame Recife 3325, boa viagem até a próxima. Gol 2009. Gol 2009. Feita Delta 90 no ponto ideal de descida. Feita Delta 90, desça para o tráfego, câmbio. Gol 2009, controle. Quatro, 462, solo Zuno 3, eu livro na primeira direita, solo Salvador 1, 2, 1, 1. Aí eu... Correção, o TAM 3567, aguarde cópia. Gostarana 27, informação 90, autorização Galeão, nível 3, 50. Ah, positivo, seria interessante cotejar, viu? Ok, ciente. O gol 0097 estabilizado. Ciente 1097, em aproximação, cheque o trem, torre 1-1895. 1-1895, gol 097. Controle o hotel Juliette Serra, tá no ponto ideal. Desça para 500 pés. Fechado. Índio Delta Novembro, estimado para pouso. Mais 5 minutos. 7 autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17. Saída Arbor, transição elétrica. Decola da 10 curva à direita, aciona 5003, chama controle 120.8, proteja. Autorizado Galeão, nível 360, via Pernambuco 857, saída da Elde e da Irume. decola da 10 curva à direita, aciona 5025, chama controle 120 decimal 8, proteja. Realizado o galeão de 2630, galeão de 4908257. Saída da Eureza Irume, decola da 10 curva à direita. Transponder 5025, controle 120 decimal 8, já né, 6227. Tá, remoto 13. Procedimento correto, chama para prospeccionamento. Tá lá. Autorizado, chamar o táxi. Táxi 2, 3, 3. 462, táxi via Juliette, portão 1. Táxi via Juliette, portão 1, o caso está certo. Salvador, Azul, 5065. Request by the next in March run. Just a moment, please. Okay. Control, Hotel Juliette Serra, chame a torre, 11895, câmbio. Hotel Juliette Serra, reporte através de farol de Itapuã, QNH 10012. Repostará através de Itapuã, o Hotel Juliette Serra. Minha 321, seja previsto para a transição Alefa, aguarde cópia. A boa Alefa, aguardando minha 321. Tráfego Salvador, boa tarde, Oxalé 6327, informação 90. 6327, boa tarde, informa o nível previsto, o nível solicitado para Ilhéus. 180. Gente, 180, saída prevista da E-Transição Coral, guarde cópia. Guardando. Altímetro no 0, no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 9, 5, com voo. Fazendo no 2, Índia Alfa, ponto de espera, 2, 4, 5, com trabalho no 9, 9. Pela esquerda, na mesma altitude. 3620, pela esquerda, para perder altitude, Índia Delta Naval. Ok, para perder altitude. 360 pela esquerda. Fazendo meio 2 e 3. 2 à pista, 1-0, azul 2-7-1-5, faz feito na boa. O Hotel Juliette Serra está na vertical do farol da porta. 0-2. O Hotel Juliette Serra está autorizado o cruzamento da pista 1-0. Reporte no término do cruzamento. Reportará no término do cruzamento. Com a aeronave está aproximando o canal do visual. Afirmativo, reportando, reporte ao término do cruzamento, aeronave curta final da 1-0, até Juliette. Visual com seu tráfego, tráfego na final da 1-0. Afirmativo, vai cruzar, está passando a retaguarda da aeronave que está aproximada. Controle Salvador, desça para 8 mil pés, vai direto pelo, o senhor vai completar a chegada a bordo, a pousada, a pista 1-0 do aeroporto internacional, ajuste a 1012. Controle Índia Delta 90, já visual com o local de pouso. Na base, pouso pista 1-7, o vento 090 graus, 1-9-9. Hotel Juliette Serra, tirando a base para pouso na 1-7, está baixado para a base. Sim, Tenente, Gol no 659, mantenha o ponto de espera da UNAZ. Com 1012, qual é a velocidade agora? Mantendo 250 nós, reduzindo a prestação do centro. Ah, já que ele está mantendo 250 a mais, é uma boa velocidade. Eu acredito que ele tenha pedido para reduzir devido ao tráfego à frente da Gol. Foi direto Dona, descendo para 5.000, o senhor vai seguir a aeronave da Gol, que está à sua frente, e devido a ser do seu conhecimento, está afastado 11 milhas. Ciência do tráfego da Gol, descendo a 5.000, direto Dona, oceano 3.14. Estabilidade ILS X-Ray 10, Michelin 6326. Michelin 6326, torre 1895. Muito obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, muito boa tarde, CNM 6326, final no zero. CNM 6326, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. QNH 1-0 no 2, informa o tráfego à sua esquerda, na aproximação da 1-7, um Alfa Terra 65. Cliente, CNM 6326. Confirmando o hotel Juliette Serra, pouso pairado com cabeceira 17. Afirmativo, pouso pairado na cabeceira 17. Seguinte, o Xadema 326, pouso autorizado, pista 17, 10, corrijo, vento 080 graus 189, aeronave esquerda pousa pairado, não interfere com a aproximação, livre pouso. Seguinte, autorizado pouso na 10, está visual com o espaço 6321. 321, pronto para 4? Procure o Xadema 321. CNM 321, autorizado Brasília, nível 360, via Resolu 17, saída Ardor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, aciona 5553, chama controle 120, decimal 8, coteja. Autorizado Brasília, nível 360, via Resolu 17, saída Ardor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, transponde 5553, controle 1208, CNM 321. Protegimento correto, chama para pushback funcionamento. Entendi. Gol 1884, puxa 10, estacionamento, posição 8. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi. Alô, 22, autorizado, libera na hora. Tem um pushback longo, vamos estar esperando a posição 8, ele vai poder entrar? Afirmo, o gol 1884, assim o faço, chama para o táxi. Valeu, irmão. 1097, táxi via Juliette para o portão 8, táxi lento, atento à aeronave da companhia que está saindo do portão. Ok, táxi lento para o 8, táxi via Juliette, eu vou 1097. Ponto de espera da 1097. Janeiro 6326, solo aos 23, chame solo Salvador 1219. Corrige 1211. 1211, obrigado, boa. Júlio 659, autorizado decolagem, pista 10, vento 080 graus 189. Autorizado decolagem, 1019. Boa tarde, Janeiro 6326. CNM 326, táxi via Alfa, mantenente da Juliette. Táxi via Alfa, do 2231, autorizado, a linha de manter o pistão na zero. Mantém, 2231. via Juliette para o Cão 3. Juliette para o 03, 63 GM 327, pronto para a copa. Anson. GM 327, autorizado Ilhéus, nível 180, via Golf 677, saída da El, transição Coral. Decola da 10, curva direita, aciona 5045, chama controle 120, decima 8, proteja. Coral, decola da 10, curva direita, transponder 5045, controle 1208, Oceané 6327. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Gente, vamos chamar pronto na remota 14. Com 183 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Maceió. Passa aí, LF. Autorizado, LF, 00. Sima 95 com voo. De off, quanto espera, 2,900, com voo na 87. Confirma a aeronave, solicitou pushback? Gente, aguarde, temos uma aeronave para parquear no setor e mais outra para passar na retaguarda. Mantenha, aguarde, estimado um minuto. Salvador, hoje que eu acho que é bravo, Salvador. Objetivo, livre. Pelo 6314, reduza para 220. 220 agora, 6314. Saída prevista Momo, transição forte, aguarde cópia. Momo? Momo, transição forte. 3567, coordenação com a equipe de sola, faz passagem do banho da Gol na retaguarda, está autorizado para o chuteque finalmente, chama para o táxi. Pedro 2231, decola os 28, controle Salvador 1208. 208, obrigado, bom dia, 2231. 1884, autorizado alinhar e manter pista 10. Autorizado alinhar e manter pista 10, vou 1884. Para a esquerda, aciona 5436, chama controle 120, decima 8, proteja. 3709, protejamento correto, chama para pushback sonamento. Pushback acionamento, Oceané 6142, gate 5. Autorizado para o